Super Pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Num show perfeito. Perfeito. Tudo isso pra você. Vamos pra cima! Bem-vindos ao novo Super Pop Live. Vamos começar, meu Pop! É show! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. Olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Me manda mais uma! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com a bunda batendo no chão. E desce com a bunda batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão. E o que é bom? DJ Alisson. Alisson. DJ Paulinho da Adidas Produções. Black Label, pega o balde, pega o gelo. E essa galera bonita, Marcelo! De chegar no pé, aquele naque louco, então é 24. Fala, amigo DG! Tudo certo, voltando em grande estilo, meu irmão! Olha o Francel, que bichero, que seu abração! No meu rolezinho de Camaro ou de Porsche, vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Parabéns, minha GDB, parabéns especialmente, meu amigo Fábio Foto. Hoje é o Baby Chalo Luiz Fernando, herdeiro, garoto. Tô no estilo pra curtir o ouro negro, hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Pop no botiquim, tá voltando, é pra Gucci. Bora, senhor! Princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? E aí, meu compadre Manga Larga? Obrigado pela vinda, viu, Maninho? Nova dimensão. Tá aqui com a gente no show do Pop Live. Vai no badalaço, vê a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. E pega o balde, pega o gelo, Red Bull, Red Label. Mãozinha pra cima, só a torcida do Paysandu. Bota as suas mãozinhas pra cima. E quem é do clube do Remo também bota a mãozinha pra cima. Bora, jamaicano! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Quem tá solteiro e gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. Só quem gosta do escurinho, só quem gosta do escurinho, vai cantando assim, DJ Alisson! Diga-me quando não merecer. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até o recorde. 3, 2, 1! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. E o quê? Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto te amava dele. Bora, meu general! Bora, Rodrigo! Bora, Digão! Bora, Digão! Danilo, você tá na mente. Você é taradinho ou tremidinho, rapaz? Eu não era isso. Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa... Primeiro meu parceiro William. Fala de prato. Grande William. Vai ter tuba, se liga na estrutura. Na GDP. Comando show. Ele, em companhia. Com copinho. Da sua dama, Aline. Obrigado por atender nosso convite aí, viu? Tamo, William. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. É que os moleque pira. Essa linda menina que chega roubando a semana. Olha o Redri maluquinho ali, ele é nosso amigo piloto também. Menina, o Mumu tá na área, garoto! Foi Rocha, doutor Daniel Cunha, um abração! Um abração! O ambiente é bom, o som é bom, e a galera tá bonita, Ellison! Dale que dale, Ellison Juninho! O velho aguarda, o patrimônio. Ele é a sua primeira dama, Japãozinha do Pó. Bora, mortadela, bora, aquele que o DJ tá muito louco. Te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, como é que é, maninho? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Tá gravando, Marcelo? Você não, mas o Puff sempre registrando aqui, ó. Tá gravando? Tá. Meu amigo Bocão do Jurunas. Aí, Bocão! Bocão! E a nossa cúpula reunida. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso mole vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E isso aí com vocês também, Alisson. É o nosso amigo Meio Pão, grande parlamentar do Guamá. Ele e a sua esposa. Alô, Meio Pão, um abraço pra você. Fica numa boa, ela é. Meu amigo Mangalarga também, meu padrinho. Minha madrinha, Fran. Bora, Fran! Bora tomar uma hoje pra ver se tira essa. Volta um brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo. Piloto também, você? Você e a sua primeira, a morenaça. E sexta ensaninha. Te segura, meu irmão. Pra você, Rafael! Alô, Danilo! Eles mesmo que possam, né? Então deixa rolar, meu irmão. É o pop no boteco! Em cima e embaixo, Lota! Eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco. Eternamente ali em cima também, ó, Danilo! É gigante! Você é amor! Eu alô, Marquinhos Jabá também! Dia 18, Cidade Folia! Meu amigo Marquinho Buffy também, Adriana Mix, bora pra cima. Um dia eu te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu é... Pai dele da Beatriz Serrão. Beatriz encerrando o camarote. A Carla Dantas, a Danita Mello e a Poli Moraes. O Super Pop é meu vício. Vou visitar esse camarote, hein? Meu vício. O Super Pop é meu vício. Meu vício. Alô, Diego Bobinho. Meu vício. Meu vício. Voltando o Clay, hein? O Super Pop é meu vício. Meu vício. Príncipe Adelso. E o meu grande amigo Fabinho. Aí no Barão Vermelho, velha guarda esse cara, meu irmão. Abraço pra você, Fábio, do DJ Ellison, meu irmão. Estamos juntinhos sempre, garoto! Sempre. Ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. DJ Ellison, o showman das aparelhagens no Pará. Toma, picada, toma, picada, toma. Ninguém derruba, pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho. E a galera pede o alunzinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Azeita tá cheirando a formol, velho. É o gritinho. Toma, bicada. Aqui é direto pros Engenheiros Agrônomos, Super Pop e Mega Príncipe, logo mais, cervejada lá no Agrônomos, galera! Na entrada do Júnior Cefé, sexta-feira em Salinas, e toma! Toma! DJ Ellison. Abraço pra você. Que o pop ninguém derruba. Eu não tenho a veste. Ele mesmo, ao vivo e agora. Gente, nossa. Derruba. Ei, bandida, agora você tá presa. Meu amigo Caíca também vem com a gente. Pensa, bebe de montão. Abraço, Caíca. Pra você, garoto. DJ Ellison e Juninho. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop Live no comando, minha águia dá o gritinho. Vai. Puxa aquele gritinho de novo aí, ó! Ei! Oh, vambora! Daqui a pouquinho aparece de novo. É o seu aniversário hoje, é o Zé. Aniversário do Zé de Marituba. O Maringa também tá aí, Alisson. Ele, o Anão! O Diego Elias Magalhães, o Luan e o Erlandos Bobinho. Vai pensando que ele é bobinho, vai. DJ Paulinho da Adidas Produções. E hoje, Alisson, despedida de solteiro. A nossa amiga Vanessa, Alisson. Filha da sirene do Bob ali, ó. Daqui a pouquinho, nosso fotógrafo oficial vai registrar umas fotos aí. Até porque despedida de solteiro vai rolar bazucada, garoto! E o boutique esquenta! Live. Esse tarde pop live. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Fala, Tiaguinho do sucesso! Sucesso! Se é sucesso, tem que estar com a gente. Alô, Siroque, alô, Elias Melo! Alô, Marquinho da TJ! Alô, Toninho Cuxição, alô, Redo, Redo! Baile de favela, pra São Rafael, é baile de favela. E os menores preparados pra fuder com a chota dela, vai. Elisa Maria, baile de favela, invasão é baile de favela, e a casinha é baile de favela. O Cristóvão, o Sidney e o Douglas da Silva, vai rolar uma pescada amarela. Dale, DJ Ellison! Que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando. Fala, meu parceiro Diego dos Pop Red. Também tá aqui presente no Pop Live. Batida, olha deitado o crocodilo. Vale, abraço pra você, meu grande amigo Alex da Cegonha. Essa também é convidada especial, Jerry Jurinho Nandinho. Hoje é aniversário da Lorena Pop também. Em ação, vai. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo... Fala, Gabê. Grande Gabê, meu amigo advogado Gil. Gil, você tá com alguém aí? Dentro do meu carro, tô ligado. Tô no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, vambora, maninho! Fica doida. Todinho, desse jeito, tá louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Patrícia, sem contagem, cê tá metade. Sem contagem, Patrícia, sem contagem, cê tá metade. Sem contagem. Meu parceiro Ralph, já aqui chegando no pedaço. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Ele, o Bruninho, o tio Chico e o Carequinha. Olha esse quarteto, meu irmão. Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Alô, meio bom! Ela fica de quatro pra tu, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Matriarca também tá ali. Reunido com a nossa GDP também. Abraça a Vanessa, Virgílio. O PA de Macaé aí com a gente. O Fabinho, minha beijo que se passa. Isso é patrimônio nosso, não pode voltar de jeito nenhum, meu irmão. Meu parceiro Arthur Neves aqui com a gente. Registrando tudo, Arthur Neves, um abraço a você. Sempre mandando as transmissões ao vivo e eu sempre ligadinho. Olha aí, Alisson! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem DJ Alisson. Para de aquecer, tá? Queixinho, você também, garoto. Tá todo mundo no pop! E se é, eu quero ver você. Moisés da Pedreira, meu irmão! Se tiver pop todo dia, eu tô lá, meu irmão! Olha o Charles! A gente olha pro camarote, bicho. É muita gente bonita que curte aparelhagem, que curte pop. Olha pra baixo, a galera bonita também. Isso é legal! Você sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Você prêmio que não vale nada, estou te entregando. Você mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra moça, se vai machucar. A nossa mão, você agora vai cuidar. Nossa amiga tá aí na avança, ele. Sempre no pop! Eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa... Primo Igor, Primo Rafa! O Marquinho também! É Zênia Live! Você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Luiz Fernando, Matheus, Stephanie, Juliana! Juliana Araújo, do grupo Sem Frescura. Os grupos sociais, hein? Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano, tô te procurando pra dizer. Hoje é fácil, ela ia acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. O momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Você deve... Sem casa, sem mim, você é a única opção. E agora será que aguenta bem sozinho? Tudo, se vira, culpa não é minha. Já tem muito cinegrafista aqui, já. Muito, é. Muito, é. E aí, como é que é? Alexandre, Bola, Juscelito, Cabinho dos Quebrados, o povo! Alô, Cabinho, velho guarda! DJ Alisson! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Só solta quando apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. Vidro fumê. Alô? Oi? Tô em Cuiabá. Faz ela sentir prazer na linguada. Alôzinho, passinho, Bismarck, Mortadela. O Desson que sempre vai ser pop, meu irmão. Valeu! Varadanas, já no contatinho do pai. Oi, varadanas, já no contatinho do pai. Eu dou um lance nela, ontem eu te ligo querendo mais. Varadanadinho no contatinho do pai. Foi varadanadinho no contatinho do pai. Foi varadanadinho no contatinho do pai. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? Beleza, beleza, beleza. Só que o clima tá assim, ó. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Um vídeo pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um vídeo pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a cara. Aí, parceiro, neném das vidas. Ô, neném. Não posso pintar. Girava o volante do golfe, sacão. Agora vou virar o volante. Aí, bebezinho, aí, Fernandinho Tavares. Um abraço, bebê. Neto Miranda Rodrigues, Ricardo Rodrigues, é a família, o Pop é o Pop. Comentário, tira a postagem, gira o comentário. Olha pra todos os recalcados, olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras, pra quem desacreditava de nós. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Alô, Jorginho dos Fanáticos! E eu canto na mão. Hoje você ficou mais longe, né? É o caralho, eu sou mais a minha. E a sua ex? Foda-se. Foda-se. Bota o copo pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Joga pro alto! Bota o copo pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Um abraço, Danilo, do Eternamente, tá aqui com a gente. Um abraço do DJ Ellison. Traz a minha dança, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Kate, qual é a tua? Só rodinho, quero pisando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto. Bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. E vamos curtir essa vida. Um abraço pra você e toda a garotada de Mosqueiro. Abraço com muito carinho. O colega Renan, Bruno, o Iago, Deus eternamente. Marcando, dançando aqui no Pop Live assim. Na DR com o meu namorado, dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado, que falava toda hora que ia me tacar o taco. Te taco, te taco, taco. Se ela for solteira, quem é que tem uma amiga vida solteira aí! Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte a amiguinha. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua mulher. E o quê? E fazer ela de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga. Amiga, parceira, só se for amiga. Só presta assim. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, vai viver. No Mix, tá aqui com a gente, aquele abraço pra você, Didio, o Elício do Juninho, de toda a família pop, meu irmão. Tequila e breja. Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas que bem que não é culpa dele. Obrigado, Edson, seu amigo Túlio Rocha. Aí com a gente, celebração especial. Olha o Rubinho também trazendo a galera. Olha o meu amigo Fernando Daniel Cunha, Cabinho por ali, meu parceiro meio pão, grande parlamentar do Guamá, ele e a sua esposa, um abração, muito obrigado, são pessoas que fazem parte da nossa história, Guamá, Guamá, amiga. Família França, nossa família SB aí de volta, garoto! Para, Mumu, tu vem? Eu vou. Essa semana eu compro uma caneta e um caderno pro moto dela, viu? E uma professora também pra ele. Meu amigo Leonardo Multimídia! Matheus, Jeguinho! O Pop Red, pra não acontecer o que aconteceu. Os outros que levaram o celular, né? Da menino, não se esqueça, mexer com essa... Família SP do Bob, tá de volta! Deixa mostrar como ela faz, depois de alguns dias... Zilson Silva! Meu amigo China de Caxanhal, agora vai! Senta, senta, senta... E a mulherada senta! Senta, senta, senta... Bora, Miciane! Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. A dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Olha o Beco! Ela quer parar e eu não. Ele! Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Super Junior Anderson! Chegando no pedaço com a gente. Ele tava segunda lá conosco no palácio. E hoje voltei e a sua dica! Cuidado! Eu sou pimpolho, sou o rei da mulher, me mexo toda. Ai, e vê se para de me olhar. Alazinho, Playboy, vai. Lucas Anderson também, um abraço! Rapaz, que meu fôlego tá acabando, não consigo mais parar. Cadê a despedida de solteiro, galera? Alô, Vanessa! Aproveita! E agora pode levantar. O pimpolho é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Ele já pede, você quer subir? Já pede pra dar. Fica à vontade. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando, o Marcelinho tá de olho. Cuidado, se não via fura-olho. Ela tá dançando, o Marcelinho tá de olho. Olha o barulho. Ele não é fura-olho. Santo da Bahia tá de olho. Cuidado que a Adriana é fura-olho. A menina que for mais no show vai ganhar o CD do ponto senão agora, vai. Sou pitudo, sou o rei da mulher. Adivinho tudo, abaixo, abaixo, abaixo. Nosso amigo Gusto Filho, já na área. Fala, meu amigo Márcio de Marituba! O Narigo, não! O Heraldo! Alex da Cegonha. Creu, o padrinho do Jabuti. Creu, creu, creu, creu, creu, creu, que meu fôlego tá cabendo, não consigo mais, vai caindo. Pop Live. Pode levantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fala, meu parceiro, o Gleison Mecânico. É da GDP, da família Pop, meu irmão. O violeiro toca esse toca. Para meu parceiro China de Castanhal, você ao lado das amigas aí, os amigos, obrigado, viu? Galera de Mocajuva presente, galera de Garapé-Miri, galera de Castanhal, Santa Isabel, Marituba, é o Pop no Mutiqui! Aí, Alisson! Aí, DJ Alisson! Solta, solta. Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. Eternamente, o Chapim entrando no pedaço. Aí, Danilo, é gigante. Olha o Marquinho Jabá e Erison. Velha guarda, meu irmão. Algo diferente eu senti quando você olhou. Bora, Mortadela. E bela fera, Mortadela. E querias me tocar. Escute, meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou. Meu amigão China, lá de Castanhal, tá aqui com a gente também. Se olhar eu descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão, és a dona do meu coração. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar. Aí, Alisson, com a gente, nosso amigo Felipe, lá da Giros Clube, lá de Marabá. Um abraço a você, Felipe, cara que comanda o Pop lá na Giros, as aparelhagens todas. E ele veio especialmente para curtir o Pop Live desde hoje. Hoje aqui, amanhã, no Clube Agrônomo, junto com o Mega Príncipe aí, ó. Sexta-feira em Salinas. Meu amigo Leonardo Multimídia, também um abraço, Leonardo. Alô, diretor Neto, alô, Imanche, alô, Juliana! Juliana! fechado, Felipe. G Felipe, lá de Marabá. Fechado com o Pop até segunda-feira, final de semana do Lumó. Meu amigo Pedro Leandro, Adenilson Meida, tá aí também com a gente. A galera GDP em peso. Meu amigo Thiago da Lockmin, um abraço, Thiago. Só uma lamparina de leve. Uma lamparinazinha, Jovem. O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vem. Meu amigo Thiago, o Juni, meu amigo Marquinho da TJ. TJ. Alô, Marquinho. Meu amigo Ciro, o Siroque. Meu parceiro. Também a Maiara Tamires. Brendão. Super Família TJ. Super. Por nossos filhos, não vou embora. Fale comigo, me escuta. É o Pop. É o Pop. Super Pop. É como um vício, você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como um cio no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Faço o S pra mim, fa. Você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de... Ei, diretor! Ei, diretor! A noite está fria, sem você estou. Ei, administradora! Um abraço, amigo China! Aí com a gente, um abração, China! China! Venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Que você vem. Eu vou curtir esse som. O Águia de Fogo arrasta. O arrasta. DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. O famoso, irmão. Faz o S, eu vou curtir esse som. Águia de Fogo, arrasa fofão. Com DJ Erickson e DJ Juninho. Olha a sirene ali, Juninho. Do fã clube na época. Pop Som Arrasta Povo. Ali mandando um beijão pra você, sou fã de muito tempo. Dona Sirene, mãe da Dona Vanessa. Banda. Alô, Dona Sirene! Em busca da batida perfeita. Quem tem história jamais é apagado da memória. Com você! Viajo na batida, me dá prazer. Tem algo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, a noite está fria, sem você estou. Sozinha nesse quarto ficar, eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Venha, dance e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Você vem curtir! Eu vou curtir esse som. Com águia de fogo, arrasta o pão. Meu parceiro DG! Grande DG! Nem me chama que você não DG! Meu amigo HD, também da GDB! Alô Fábio, que se passa? Alô Neide! Meu amigo Zé, lá de Manituba também, acho que tá aí! Um abração! E a galera vai chegando e preparando! Já já o Águia! Sobrevoo! Alô, China! Alô, Juninho! Manda ver! Banda Aventura. É pra voar! Além do infinito, com águia de fogo, estou sempre ao teu lado, sempre teve fogo. Aí o nosso eternamente ali no camarote. Além do infinito, nosso amigo Tolega também tem presente, o Renan. O Bruno, o Iago, Kari, o Bocão, sempre eternamente, né, meu irmão? Ali pelo camarote, um abraço! Esse é o meu corpo com todo o teu calor. Eu junto com a família, ouvir o pop tocar. Ouvir o mano, eles tocando canção de amor. Com Betinho, pop, mãe, o que voltou. Agora se segura e a viagem for. Adriana, mix. E o meu pará, e com a metralhadora fazendo o povo agitar. Voar além do infinito, com águia de fogo, estou sempre ao teu lado, sempre teve fogo. Além do infinito, com águia de fogo, estou sempre ao teu lado. É assim, o nosso show. Morena, Débora Conta, aí no camarote. Nossa história. Alô, meu amigo Puff. Um abraço pra você, nosso amigo Puff. O rei do shame, meu irmão. Acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Vai, eles hoje teve aí o Baby Chá pra receber o Luiz Fernando, herdeiro aí do nosso amigão Fábio Fop. Grande patrimônio, Fábio Fop, hein, nossa GDP. Parabéns, Fop, tudo de bom, viu? E hoje veio comemorar com a gente, chegando no Pop Live. Ele, juntamente com o Gilão da Gruzu, o exército todo aí, irmão. Nosso General Rodrigo, o HD, o Velha Guarda, Super Renan, a nossa rainha Boetisa. Um abraço meu amigo Albertinho, o Rei Caíca também, o Anderson das Docas, Gelson Fúria, Fúria e a Mega Carlinha. Ô Carlinha! Amor, eu sei. Tudo amanhã de de mistura, dona Juliana. Tudo acabou. Aí, negou. Eu sei, fui sem querer. Magoei você. Eu sei, chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar. Virgínio Rocha, o meu amigo Serginho também. Sim. O Cleito Rocha. Olha a galera aí, marcando presença. Um abraço pra você, maninho. Te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Gente, e a Lana, parabéns pra você, tudo de boa, Lana. O Alisson também, Ingrid, tá toda a galera aqui com a gente. Olha a nossa garotada de Mosqueiro. Parceiro Gijo, da Arena Show. Um abraço, Gijo, pra você. Alô, Danilo, meus eternamente. Grande Marquinho Buff, cara que cuida do visual do DJ Nandinho Pressão, meu irmão. As aventuras de amor. Adriana Mix, apareceu. Eu hoje guardo no meu coração. Que fim, né? Eu estou longe de você. Vem de volta, me faz reviver. E os cunhados? Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, na guerra de fogo, quem se apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Para meu parceiro Branquinho de Curtição. Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. O sucesso voltou. Banda Melodia. Na onda do Melody. Pra você. A nossa amiguinha Joyce Garcia também tá aí. E na área VIP, né, meu irmão? Alô, Joyce Garcia! Aonde eu soube o que é o amor, na guerra de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os... Olha o corpo dela, de novo. Vou curtir dançar. Eles são vivos, então...